Tu sempre me envolvendo em sentimento bom, mas com essa mina nunca foi tão diferente. Futuramente tu vai descobrir meu dom, tenho certeza que vai mexer com a sua mente. Enlouquece quando cê desce, enquanto cê desce, eu te jogo uns castas. Tá dizendo que não me esquece, tira foto pro Zé, depois volta e desce. Me enlouquece quando cê desce, enquanto cê desce, eu te jogo uns castas. Tá dizendo que não me esquece, tira foto pro Zé, depois volta e desce. Eu disse que cê iria se amarrar, te dou o mundo se você topar ficar. Só quero te ouvir pedindo pra sentar. Saiba contigo, penso até em namorar. Broto na base sempre que o tempo sobrar. Tu é um sonho que eu consegui conquistar. Os contatinhos ela me mandou deleitar. Montar na nave, bora lá pra Guarujá. É o Niak mais uma vez. Tô sempre me envolvendo em sentimento bom, mas com essa mina nunca foi tão diferente. Futuramente tu vai descobrir meu dom, tenho certeza que vai mexer com a sua mente. Enlouquece quando cê desce, enquanto cê desce, eu te jogo uns castas. Tá dizendo que não me esquece, tira foto pro Zé, depois volta e desce. Me enlouquece quando cê desce, enquanto cê desce, eu te jogo uns castas. Tá dizendo que não me esquece, tira foto pro Zé, depois volta e desce.